É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Fronte. E neste sábado eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio a visita da jornalista Denise Paro, ela que escreveu um livro sobre a nossa cidade aqui de Foz do Iguaçu, a região de fronteira. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio Transamérica. Satisfação em recebê-la aqui, porque é um livro muito interessante, foi lançado agora a semana passada, retrasada, né, no, na Feira Internacional do Livro, ali no Shopping Catuaí Palladium, falando a respeito de questões da fronteira, com o título Foz do Iguaçu, do Descaminho aos Novos Caminhos. Faz uma abordagem histórica de questões como, por exemplo, o comércio fronteiriço, formal e informal? Exatamente, Guilherme. A ideia do livro foi oferecer ao leitor um panorama sobre Foz do Iguaçu, sobre essa trajetória histórica desde as primeiras transações, que para alguns pesquisadores eram consideradas contrabando, para outros não, porque não havia uma legislação. Quer dizer, isso na época, no final do século XIX, onde havia essa comercialização de erva mate e madeira, até os dias atuais, né? Como foi a trajetória da cidade dessa época. E é interessante a gente reparar também o seguinte, né, que lá no começo, na formação ali do município de Foz do Iguaçu, no começo da colonização da cidade, o principal vínculo comercial não era com o Paraguai, era com a Argentina. Exatamente, é muito interessante. Até porque os primeiros, posso chamar assim, de empreendimentos, né, para a exploração da erva mate, da madeira, boa parte deles era de origem de empresários argentinos. E a proximidade com a Argentina foi um fato, até porque muitos moradores cruzavam, na verdade, passavam para a Argentina para comprar mantimentos, alimentos. E em uma época, eles vinham através de navios a vapor. Então, a proximidade com a Argentina foi um fato, em razão até que no início aqui da ocupação de Foz, não havia um comércio estabelecido. Então, as pessoas recorriam à Argentina, falavam bastante o espanhol e até o peso era a moeda vigente por uma época. Isso acabou incomodando o governo, né, depois de um certo tempo. Pois é, porque vamos recordar, né, que nessa época aí, especificamente, isso até a década de 60, não tinha estrada asfaltada para chegar em Foz do Iguaçu. Então a rota natural mesmo, tanto para sair mercadorias, né, a saída de mercadorias como para a chegada, acabava sendo o rio, né? Não havia muita opção, né? Exatamente. Em razão disso, então se estabeleceu essa rota, né? Brasil-Argentina, quer dizer, Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, para que houvesse essa movimentação comercial. E aí começa a surgir essa cultura assim, do contrabando. E as pessoas tinham necessidade de buscar alimentos, até que certo ponto nós podemos considerar contrabando isso também, né, Guilherme? Porque havia essa necessidade de recorrer ao país vizinho para fazer compras. Então, então é uma questão a ser discutida, se era contrabando ou não. Inclusive, até você coloca aqui no livro que existe uma diferença legal, né, entre as figuras de contrabando e descaminho. Até a palavra descaminho está no título ao invés de contrabando. Nós costumeiramente fazemos, né, essa confusão até na imprensa, no dia a dia. Qual que é a diferença principal entre contrabando e descaminho, para que a gente possa entender? Porque a Receita sempre fala, né, mercadorias contrabandeadas, sim, ou descaminhadas. Qual que é a diferença principal? Esse uso assim, do contrabando é mais fixado em razão da imprensa. Então, a gente diferencia. Mas o contrabando é a entrada de mercadorias proibidas no Brasil. Por exemplo, o cigarro, ele é proibido. Então, ele é sempre contrabandeado. Armas também, você não tem direito de trazer armas. E o descaminho é quando você adquire uma mercadoria que ela não é proibida a entrada no Brasil, mas você não paga o imposto quando ela excede a cota de $300. Mas como no senso comum acaba, tudo acaba sendo dito como contrabando, né? Em razão desse uso que a imprensa faz, a imprensa acaba disseminando esse termo. Na história recente aqui de Foz do Iguaçu, especificamente aí a partir dos anos 70, 80, né, a gente acompanhou esse auge do comércio do Paraguai. E você faz, inclusive, um repasse histórico sobre como que começou essa movimentação ali em Ciudad del Este, em um dos capítulos do livro? Exatamente. Então, é interessante porque a história dessas trocas comerciais, né, do descaminho, do contrabando, ela começa com a origem, né, da ocupação de Foz, passa pela Argentina no segundo momento, com essas trocas comerciais, e a partir de 1980 que ela começa a crescer no Paraguai. Então o Paraguai vem num segundo momento pós-Argentina até. Nesse sentido, já começa a se estabelecer uma troca comercial, porque a Ponte da Amizade já estava construída, e o comércio paraguaio, em razão dessa questão fiscal, né, de tributação baixa, começa a atrair estrangeiros, os libaneses, os coreanos, e os brasileiros, ao mesmo tempo, começam a cruzar a fronteira em busca desses produtos. Então, houve uma convergência de fatores que fez com que esse comércio começasse a ser impulsionado. E aí se outras questões comerciais, até pela própria informática, né? Um dos primeiros atrativos ali, depois do uísque, do perfume, digamos assim, o produto em massa que gerou bastante procura aí para os brasileiros foi a informática no primeiro momento. E essa convergência faz com que esse comércio ganhe um grande impulso a partir da década de 80. E é até interessante a gente tocar num ponto aqui, que é o seguinte. Quando se fala da questão do comércio Brasil-Paraguai, se você perguntar para um paraguaio, né, por que é que Ciudad del Este se desenvolveu, ele vai dizer que foi por causa do Brasil, né, esse comércio de Ciudad del Este, porque o imposto no Brasil é muito alto. Exatamente. Já o brasileiro vai dizer que não, que Ciudad del Este se desenvolveu porque o imposto no Paraguai acaba sendo mais baixo. Pode parecer que não, mas há uma diferença sutil nesse discurso aí. É também responsabilidade do Brasil, digamos assim, ter surgido todo esse comércio paralelo aqui na fronteira, especificamente ali com Ciudad del Este, nesses itens que antes eram ou muito caros ou até de importação restrita aqui no Brasil? Com certeza, né? Então, essa questão de comércio de fronteira é uma simbiose. Porque, por exemplo, a repressão, ela pode ser um fator que desencadeia a baixa do comércio, mas a alta do dólar também pode desencadear essa baixa do comércio, mas o alto tributo no Brasil, ele acaba estimulando a corrida de brasileiros à Ciudad del Este. Então, quando a gente analisa essa questão comercial, tem que partir para alguns fatores, né? Analisar essas variáveis que influenciam. Mas o Brasil, com certeza, a gente até sabe que a maior parte dos consumidores do Paraguai são brasileiros, então, e com certeza o Brasil, o consumidor brasileiro deu grande impulso para essa consolidação e a existência desse comércio paraguaio, porque sem consumidor brasileiro praticamente não existiria esse comércio paraguaio. E esse é um tema tão presente aqui na vida da nossa região, né? Essa questão do comércio, contrabando, descaminho, mas é pouco explorado muitas vezes, são poucos os trabalhos que foram realizados, livros, trabalhos acadêmicos nesta área. O que foi que te motivou, inclusive, a pesquisar sobre este tema? Seria até em função do trabalho que você exerceu aqui durante muitos anos como correspondente do jornal Gazeta do Povo aqui na fronteira? Exatamente. Eu não sou de Foz do Iguaçu, cheguei aqui em Foz do Iguaçu em 96 e me surpreendi com a cidade. Uma cidade de fronteira, uma cidade atípica, com muita movimentação comercial, com essa diversidade de nacionalidades. E com o tempo eu fui absorvendo essas informações e achei interessante registrá-las em um livro, porque o jornal tem um limite, né, da mídia impressa. E então essa vivência que essa cobertura de fronteira me trouxe, que me levou a fazer esse registro nos livros. Porque assim, vários aspectos me chamaram a atenção. Essa movimentação intensa comercial, quando eu me deparei pela primeira vez com a Ponte da Amizade e vi aquela movimentação, eu fiquei muito surpresa. Porque não é algo comum, assim, para quem nunca morou em cidade de fronteira. Essa diversidade de etnias também é surpreendente. Essa repressão policial e fiscal que se tem aqui. Também foram fatos que foram me chamando a atenção, que eu resolvi registrá-los no livro em razão dessa limitação, como eu disse, da própria mídia impressa, né? E eu lembro a primeira vez que eu viajei, né, de Foz do Iguaçu para outros locais aqui do Paraná sozinho. Assim, eu era moleque e ainda foi uma sensação até meio assustadora, porque quando a gente está com os pais a gente não percebe muito, mas quando você está sozinho você tem outra percepção ali. E o ônibus que sai de Foz do Iguaçu, né, o ônibus de linha que sai de Foz do Iguaçu, geralmente ele é parado na estrada para verificação. Muitos passageiros aceitam isso como normal, mas a gente sabe que não é muito habitual, né? Principalmente essas fiscalizações mais intensivas com uso de cães, enfim, né? Para a procura de drogas, armas. Nisso, o cidadão aqui de Foz do Iguaçu acaba sendo um pouco penalizado também, né? Exatamente. É interessante que nós acabamos nos acostumando com isso, né? Eu mesma já viajei muito de ônibus e acabei, assim, sendo abordada dentro do ônibus por policiais. E a gente acaba naturalizando esse fato. Mas quem não tem esse costume acaba levando choque, né? Porque onde já se viu. Então, muitas histórias acabam sendo registradas nesse sentido, né? De pessoas que seguiam daqui para outra cidade, acabaram numa delegacia, porque o ônibus tinha mercadorias ali contrabandeadas, digamos. Então, são fatos típicos de cidade de fronteira, que o morador acaba absorvendo por acabar sendo uma cultura de fronteira, isso, né? Parte de uma cultura de fronteira. Mas, assim, quem é de fora acaba sendo chocado com isso. E o título do livro, eu acredito que ele é bastante feliz, ele faz aqui um jogo de palavras, né, do descaminho aos novos caminhos, porque há todo um redirecionamento da economia de Foz do Iguaçu, uma busca por outros caminhos e que está tomando corpo, está se concretizando cada vez mais aqui na nossa cidade? Então, nós observamos, a partir da década de 2000, uma mudança aí nessa trajetória. Então, o comércio de sacoleiros, que era muito intenso, ele começou a perder força. Não que ele não exista ainda, mas é assim, ele começou a perder força em razão da fiscalização, que foi mais intensa, e esse contrabando de descaminho migrou muito ao longo das cidades do Lago de Itaipu. Tanto é que hoje, Guaíra, os problemas que Foz do Iguaçu teve, né, 10 anos atrás, Guaíra está tendo hoje, por exemplo, alto índice de homicídios. Enquanto o número de homicídios em Foz caiu, em Guaíra tem aumentado. E, então a gente percebe uma reconfiguração. Esse comércio ainda existe, mas ele está em outra proporção agora. A gente percebe que a Cidade do Leste está investindo cada vez mais nesse comércio mais turístico. Vide, assim, os números de shoppings que têm surgido agora. Shoppings com cara de shoppings mesmo, né? Não apenas galerias abertas. É, né? Shoppings com cara de shoppings brasileiros, né, digamos. E também nós percebemos outros atrativos econômicos na cidade. Então, até o próprio polo educacional que eu registro no livro é um viés dessa reconfiguração, né? Há 10 anos, a cidade não tinha esse número de universidades que tem hoje, faculdades particulares, universidades públicas também, e essas universidades acabam atraindo professores, alunos, então gera movimentação no comércio imobiliário, ela traz uma nova dinâmica cultural para a cidade, que as universidades, principalmente as públicas, elas têm esses projetos, né, de extensão, de pesquisa, e isso acaba impactando em vários setores da sociedade de uma forma bem positiva. E até o próprio turismo, que nos últimos anos a gente percebe como que aumentou a movimentação no próprio Parque Nacional, o número de investimentos aumentou também. Então, a cidade começa a fortalecer outros pilares, além dessa questão do comércio informal, né? Que, por assim, uma década atrás, era bastante significativo. E o livro Foz do Iguaçu, do Descaminho aos Novos Caminhos, da jornalista Denise Paro, da editora Epígrafe, foi lançado aí a questão de 2 semanas atrás. E eu convido você que está ouvindo a Transamérica para que procure e leia. Porque é, assim, você falou da questão de jornal, né? Que há informações que, assim, não combinam até com a roupagem do jornal. Sim, sim. E que num livro você consegue explorar mais. Exatamente. Eu fiquei até com a sensação, em alguns momentos, de estar lendo uma reportagem mais estendida de jornal. Porque alguns dados que você colocou aqui são extremamente atuais. Dados de 2015, sim, alguns de 2016 também. Então fica aí o convite para você que está ouvindo a Transamérica Foz, para que procure realmente o livro e faça a aquisição e principalmente leia, né? Onde que dá para adquirir aqui em Foz do Iguaçu? Então, nas livrarias da cidade. Nós temos a distribuição na Livraria Cunda, na própria Livraria Epígrafe do Centro, Livrarias Curitiba do Shopping, no Sebo Cultural, Sebo Foz. Então, o livro já está disponível. E aí eu faço um convite para o próximo dia 29, e vai ser lançado na Livrarias Curitiba do Shopping Catuaí Paládio também. Uma conversa comigo, né? Quem quiser participar. E fica o convite, realmente, dia 29 já. Dia 29 de novembro. Exatamente. Já tem horário definido ou ainda não? Possivelmente à noite, né? Ah, é à noite. Mas vai ser informado ali no Facebook, você também vai colocar ali. Enfim, nós vamos ajudar a divulgar aqui na Transamérica, porque trabalho bem feito realmente tem que ser divulgado e compartilhado aí. Denise Paro, muito obrigado pela participação aqui na Transamérica neste fim de semana e sucesso aí com este trabalho e futuros trabalhos que venham depois desse também. Obrigada, Guilherme. Então, obrigada também aos ouvintes da Transamérica pela oportunidade e estou à disposição aí para conversar com quem tiver interesse.